oferta de Bombril, a esponja mágica que torna fácil toda limpeza difícil, a Rádio Nacional apresenta Gente que Brilha. Bombril apresenta em Gente que Brilha todo o primeiro cast do Rádio Brasileiro e um programa espetacular escrito por Paulo Roberto. Minha casa agora é uma delícia, brilha tudo de limpeza, vidraças, pias, azulejos. E na cozinha, então, panelas, louças e talheres, parece tudo renovado. Não diga, você arranjou afinal uma boa empregada? Não, muito simples. Minha esposa resolveu experimentar Bombril para a limpeza do lar. E com Bombril, tudo passou a brilhar. Ah, então está tudo explicado. Bombril é o melhor auxiliar da dona de casa. Use Bombril nas panelas e depois diga: alô, panela! Você é quem brilha! No programa Gente que Brilha, brilhará hoje mais que todas e acima de todas, a estrela de Belém, que lá do infinito guiou os pastores e os reis magos até o presépio do menino Deus.